olho os seus planos. Eu sei que você quer deitar, não dá ouvido à razão. Não, quem manda é o seu coração. Abraça seus livros no peito, esconde o que é tão perfeito. Eu sei que você quer deitar, não dá ouvido à razão. Não, quem manda é o seu coração. Baby, a madre da escola te ensina a reconhecer seu pecado, e o que você sente é ruim. Mas baby, baby, Deus não é tão mal assim. Não, não, não, não, baby. No quarto crescente da lua, descobre a vontade que é sua. Eu sei que você quer deitar, não dá ouvido à razão. Não, quem manda é o seu coração. A mancha do batom vermelho, por que esconder no lençol? Se dentro da imagem do espelho, quer deitar, não dá ouvido à razão.